vovô no 806 está com fono 53, 2 horas atendendo o Recife, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, via 41, Indy Alfa, com temperatura 286, Kringa 1012, fono 806. 41, Indy Alfa, no ponto 086, vovô 806. Mike, confirmando que eu sou do voo. Michael Mike, a gente pede para o sul, está falando no 7, controle 119 decimal, hoje 127 decimal 8, apenas 0114. Quatro, um, controle. Para o finalmente táxi 2862, Michael Mike, no bate 5. Conta do ciente, autorizado pouso, 10 graus, 09 nós. Gol no 806, mude a saída para Puca, transição Caju, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol no 806, Puca. Alinhar e manter, gol no 806. Alinhar e manter, 806. Poxa, NER 6320, no solo aos 33, libere a direita, solo 121, decimal 9. 6320. 1-2-1-9. Gol no 806, autorizado, decolar, 120 graus, 09 nosso. 320, Oceaner, via Alfa, após Juliette, portão 04. Táxi via Alfa, Juliette, portão 4, Oceaner, 3216, boa tarde. Fortaleza com o 370. 3216, Fortaleza 370 está autorizado. Subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar, Golf Bravo, Uniforme Cogbo. E após Froti, Fox Romeo Oscar, Tango Índia, Froti, onde intercepta o Pesulo 19. Aciona 5147, controle 119, correção, controle 120, decimal 8. 3 horas de Fortaleza, nível 370. Aí da Momo, após o Cogbo, após o Cotin. Aciona 5147, controle 1208, 132, 19. Ótimo, e pronto, pushback, 3216. Até lá. Zero livre acionamento, chame táxi. Tá para o táxi, tá 3805. Estamos com a 139. Senão Galeão, 4 horas de autonomia. Tá 3805. 305 táxi autorizado, táxi principal. Pois Índia e Alfa, conserva a Timatorre no 862 e ajuste no 012. Tem um bom voo, boa tarde. Ideal, quando pode chegar mais minha luz, tá 3205, obrigado. Observe o Boeing 737-800 da Gol, pousando na 1-0. Fica atento à esteira de turbulência e decole a seu critério com vento de 1-0 graus, 09 nós. Mike Golf Mike. 012, está autorizado o táxi até a Taxi Hotel. Gol no 697, no solo 38, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, já acabou. Boa. Correu, mais para o solo. Douro, muito bom dia, gol no 1967, livrou. No 697, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 01. Via Alfa, Juliette, portão 01. Boa tarde, autorizado decolar, 10 grau 09 nós. Autorizado, então, 3805. Me vai manter agora, TAM 3805? Aqui mantém, 3805. Juliette, Índia, ponto espera da 10, estimação 8186. Ajuste no 0111, agora 1011, tem um bom voo, boa tarde. Pista livre, autorizado decolar, 10 grau 08 nós. Copiou 370. Autorizado, Gourmet 00 para Natal, nível 370. Bumper Zulu 10. Decola pistão no 0, força de decolagem curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar. Aciona 5140, controle 120, decimal 8. Pronto, pushback. 05 decolou os 41, chame o controle. Chama o controle, obrigado pela batalha. Cairon, está autorizado. Rodão 17 com curva direita. Vira corredor axé. Aciona 0160 padrão, controle 120, decimal 8. E a torre 18, decimal 62, Vitorina Juliette. Sete a bordo, confirmando a frequência do controle, 120, decimal 8. E a torre 118, decimal 62. O ajuste de altimetria no 011 e vai chamar a torre para acionamento táxi e decolagem. Seu bom, boa tarde. Vitorina Juliette. Salvador, pastor, 2 a 0. Pastor 2-0, autorizado, decolar, 120 grau 07 nós. 489, boa tarde, prossiga. Centro 489, Terra da Conquista 200-200, está autorizado, direto, decolada 10, curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após Elefa e após direto, Vitória da Conquista. Aciona 5156, controle 119, correção, controle 120, decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista 200, direto, decola da 10, pode decolar de curva à direita, subida Arbor, depois Elefa, PCC, Vitória da Conquista. Transponde 5156, controle 120. 0.8. West, 35489, chame pronto, pushback. Para só, pushback. Circulou os 45, chame o controle em 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 8. 208, bom dia. Oi, Salvador, 35595, está interceptando o Glide, fui ali. Trip 5595, check train de pouso, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 08 nós. Ok, está baixado, travado, fui ali. seu intacto. Recebeu o posto. Solo Golo 333, boa tarde. Estádio, o Golo 333, confirmando? Afirmativo, Golo 333. Repito, 5595, está lido até o passe 3, e aquilo, posição prevista 04, mesmo assim atento ao balizador. 3, posição 04, 333, copia o 360 para São Paulo. Prossiga. Argon 333, São Paulo, Congonhas, 360 nível, aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, apoio direto Trive, decola da 10 com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, onde após até o eixo da aerovia, aciona 5155, controle 119, correção, controle 120, decimal 8, controle. 360 autorizado para São Paulo, inicialmente pela Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, depois Trive, recomendo a 10 com curva direita da El Leda, depois de Leda Bridge, só confirmando o transponder 155, controle no 208, gol no 333. Estimativo, chame pronto, pushback, gol no 333. Tá lá. Olimpo 03. Olimpo 03, já autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus 08 nós. Por 600, inicia de imediato. Autorizado de imediato, chame táxi por 600. O vento 140 graus 08 nós. Com o aeroporto para taxiar, o voo 602 será o próximo. Previsão de mais 1 ou 2 minutos. O Sané 6141, continue a aproximação, aguarde pista livre. Separa o táxi com 106 no seu verde. alternando João Pessoa com 5 horas e meia. Vitor Índio Juliano autorizado, ingressando no 7, reporte alinhado e pronto. 86, ajuste no 011, seu Morro e boa tarde. Alfa 186, com no 011, obrigado, boa tarde, está 386. Ninguém responde, 1935 também. O controle é 120.8. 1208, foi passado então para nós, 1198, muito grato. Para 3 do solo 57, livre direita, chame solo 121.9. Rumo 394 com a rota do Uno para autorização Galeão, por favor. Pede boa tarde, o 394, aguarde só um minuto. Vazão. 300, coordenando toda a equipe após a passagem de retaguarda, 02 da TAM. Já está taxando o próximo através do 05. Após a passagem do mesmo da linha iniciando 02, chame táxi, por 600. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus 069, cheque 3 de pouso. Baixo travado, bom pouso, livre pouso, 064.